amor tem para nos dar. Na hora da refeição, não come seu pão sem agradecer. Lembra-se de Jesus Cristo e das maravilhas do seu poder. O crente sai pelas ruas dizendo aleluia, pensando em Jesus. O mundo fica a olhar, também a notar que há nele uma luz. Com suas vestes decentes, assim é o crente, o povo do Senhor. Do mundo ele foi tirado e libertado do vil tentador. Embora o mundo não queira, de qualquer maneira glorifico a Deus. Conforme o Senhor falou, ele me tornou a ser filho seu. Me deu amor verdadeiro, que o mundo inteiro não pôde me dar. Eu glorifico a Deus, pois tenho o direito de glorificar. Crente sai pelas ruas dizendo aleluia, pensando em Jesus. O mundo fica a olhar, também a notar que há nele uma luz. Com suas vestes decentes, assim é um crente, o povo do Senhor.